promessa, depois da morte do servo, o Senhor falou com poder a Josué, filho de Nun: levanta-te, vai, não temerás, passa o Jordão, a terra é tua, do deserto ao grande mar. Cada passo que deres, eu contigo sempre estarás. Esforça-te e tem bom ânimo, meu povo, avante, não há temor. Eu sou contigo, não te deixarei. Na batalha sou teu Senhor, caminhando na promessa, com fé iremos herdar o que foi prometido em ti. Vamos confiar. Medita na lei, não te desvie. A palavra é luz pra guiar. Por onde andares, eu estarei. Teu caminho eu vou prosperar. Os valentes juntos marchamos, na frente prontos a lutar, com coragem e com amor. A terra vamos conquistar. Só coração, a vitória.